seus livros. Um best-seller do socialismo, confissões, relatos sinceros. Um defensor da foice do martelo, parecia, só parecia. Deixou pra trás a rebeldia pra assumir de vez a bandeira da covardia, não? Então vejamos, mal faz 30 anos que nos afastam da farda dos soldados, dos companheiros mortos, dos exilados, dos exumados, queimados vivos, queimas de arquivo, dos cemitérios clandestinos, de um cidadão de nome Onestino, dos atos institucionais do Brasil nunca mais tortura. E você se faz de esquecido, nega a autoria dos seus livros, se alia aos antigos inimigos por comodidade. Ato cometido na quebrada só pelos caguetas mais covardes. Agora é tarde pra você, o povo não quer mais te ver. Caiu na real, depois do conto do real. Tem até alta patente querendo antecipar seu funeral. Reagir é proibido proibir, então ouve aí. Terra seca, falta d'água. Talvez por isso guardo tanta mágoa. Dia de missa, Deus nos ajude. E na fazenda dos seus amigos do Congresso tem açude, construída com a verba ao município destinada. A dor, o sofrimento juntos são uma porrada. Civis, já foram três, do jet ski ao vinho francês. Nossa diferença vai da cor ao pensamento, sociólogo nojento. Isso acontece porque o presidente não é gente, não é gente da gente. Isso acontece porque o presidente não é gente, não é gente da gente. Um senhor pediu um troco, convidei pra sentar à mesa. Disse pago tudo menos álcool, cigarro, assim seja. Sentou, contou como ingressou no vício, se emocionou. Deixou mulher, filhos, veio em busca de emprego digno, levantando cedo e nada. Bateu de frente com a cachaça, tem mais de ano que não manda carta. Dinheiro nem se fala, horário eleitoral anuncia. Trabalho, cidadania, crescimento, mortalidade em baixa, eu não tô vendo. Tem alto escalão e alta escala se vendendo. Ei, presidente, sua popularidade não para de cair. Sua assessoria diz que é fase, inverte a situação com publicidade. Cria alternativas, monta um disfarce. É, será que dá? Seu João conhece o Faustão, nunca ouviu falar de rap. Pegou a fila do ratinho pra produção, sua história era leve. Não comovia, voltou outro dia. Perto de casa tem o que o programa queria. Um velho com 80 anos, vivendo fora de seus planos. Sonhava com aposentadoria, o fundo de garantia. Governo Collor, tudo retido, menos da metade devolvido. Vive o pesadelo, plaquinha compra ouro, plaquinha de emprego. Ele é um dos que você enfrenta a todo mundo. Chamou de vagabundo, me explica. Na inauguração da Globo em São Paulo, você na primeira fila. Heliópolis queimou de ponta a ponta, não consolou nenhuma família. Não se comoveu com os prantos e socorreu os bancos. FHC ou THC, pro meu povo que é pior. Sem você ano 2000 melhor. Entregou o que com suor se construiu aqui, aos grupos internacionais, ao FMI. Não vou mentir, omitir que você não é você. Você é simplesmente isso. É sujo, é podre, é lixo. E continua o bombardeio, bela gravata, várias viagens com dinheiro alheio. Terno engomado pra agradar aos estrangeiros. Esposa ao lado, filhos, família. Esquema essencial a sua quadrilha. Caviar, champanhe, jantar de negócios. Os traidores da nação são quem são seus sócios. Aviso aos desavisados, estamos bem organizados. Isso acontece porque o presidente não é gente, não é gente da gente. Isso acontece porque o presidente ladrão não é gente, não é gente da gente.